Se tiver alguém aqui, aqui eu quero ouvir, grita um código. Código. Se tiver alguém aqui, aqui eu quero ouvir, grita um código. Código. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Fatal. Pira tudo, é pra ficar, é com vários é cu. Depois não é puro, sai de mim, zica. Só aplica, clica na conversa, confira, só mentira, acredita, digo. Meu look é não escuta o produto, o acerto não é justo, que o papo é curto. E quando vê passou um vulto, nem entendeu, tomou um murro. Que enxou, ficou escuro, foi parar no fim do mundo. Assim é o povo da periferia pobre, que não pode se sacode, o que pode só se fode. Pode ver a sorte só, tem que ser forte. Contar com a vida nunca morte, se não tomo clock. Sapeca de clock, tirado de lock, sangue escorre. Não tem suporte, não pode, natural hobby, da calote. Nossa cidade vem da antiga. Se tem entre amigos, imagine na família. Arruma treta, briga, titi. Conversinha num trinco, longe de minha vista. Escuta minha lista, te dou a dica. Sai de mim, coisa ruim. Prefiro ver o bem do que o fim. Mas mesmo assim, pessoas que se julgam cabuloso. O apetitoso, o venenoso. Passa de um mentiroso, rancoroso, invejoso. Zóio gordo, digo. Jesus andava com milhares, muita gente ouviu. Ficou 12 discípulos, um deles traiu. O difícil é acreditar em alguém. Eu não sei quem é quem, demorou, veja bem. Pira, pirou, desacreditou. Se ferrou, ficou maluco quando escutou. Som do código, que chapou no poder, vai escutou. Pira, pirou, desacreditou. Se ferrou, ficou maluco quando escutou. Som do código, que chapou no poder, vai escutou. Código fatal, início, meio e fim. Incendiário do sistema sem estopim. O rap é o canal, a sintonia. Contrariando a informação televisiva. Situação precária, TV não fala. Violência não para, minha voz não cala. Pelo contrário, entupida de palavras. Verdades constantes que só ferem os canalhas. Não sou a verdade, não retenho a mentira. Sou sobrevivente, eis a profecia. Posso sem saúde, tumulto no transporte. Escola sem merenda, é o pobre sem sorte. Preto sem emprego, vive de esmola, fuçando o lixo. Pobre senhora, situação precária. TV não fala, violência não para. Minha voz não cala. Se liga aí, na ideia diferente. Aqui estou eu. Porra, mas um delinquente? Não, humildemente inteligente. Da Guerra Fria, sou sobrevivente. Assim não dá, o mundo à beira de acabar. Da bactéria antraz até a nuclear. Povos entre povos vão se enfrentar. Agora é comigo, guerra particular. Perdoe-me, Senhor, tende piedade. Aquele que não crê na sua vontade, conduz à luz da sabedoria. A fé é minha arma, a lei, a Bíblia, a minha crença. Salmo 23, a justiça. Escuta você. Então se entrega, o rap impera. Paz, liberdade, orgulho, a regra. Pira, pirou, desacreditou. Se ferrou, ficou maluco quando escutou. Som do código.